amor, a majestade sonora, DJ Jairo. Banda AR15, disparando sucesso. É fantástico, DJ Jonathan. O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. Sem te ter. Prometer não espalhar.

chance pra gente ter aquele lance de novo. Vem para os meus braços, que eu preciso do teu amor. Baby, baby, a gente se amou, se conheceu, um lindo lance rolou. E o amor chegou com os fura-olhos da pedreira. A gente vai se amar. Vem fura olhos, assim então vamos lá. Fura olhos na pedreira, a gente vai se encantar. Com os fura olhos, esse equipe te arrasar. Fura olhos na pedreira, a gente vai se apaixonar. Vem fura olhos, assim então vamos lá. Fura olhos na pedreira, a gente vai se encantar. DJ Nenê, do pegadão, faz a parelhagem. DJ Nenê. Apaixonar.

menina, não sou um brinquedo pra você. Pergunto por que me deixou sozinha. Enlouquecendo, envolvendo a multidão com o voo do águia. A galera

vou conseguir viver, amor, sem teu carinho. Pra que brigar se eu te amo? Não deixa essa briga destruir nossos caminhos. Trago nos meus lábios a lembrança dos teus beijos. Quando penso em ti, sinto um desejo. Ai, como eu queria estar junto de ti. Apaixonado, saudade, amor, saudade. O meu corpo está sentindo saudade, saudade de ti. Banda, tá na cara, tá na cara, no pancadão do seu coração. Dos teus beijos, quando penso em ti, sinto um desejo. Ai, como eu queria estar junto de ti. Amor, saudade, coração está chorando saudade. Vai. só vejo você. Quantas horas e minutos só pra te ter, amor.